Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, continuando com a exposição dos antecedentes das rebeliões de 1968, nós vamos dar uma olhada aqui no Teatro de Chardin e, de modo geral, na Companhia de Jesus, na Ordem Jesuíta. Eu vou ler aqui e comentar. Desde sua fundação em 1534 até meados do século XX, a Companhia de Jesus foi a força mais ativa e decisiva na defesa da autoridade papal, estendendo suas atividades desde a China e a Sibéria até o Uruguai. Onde quer que estivessem, os jesuítas eram conhecidos, acima de tudo, como homens do Papa. Em março de 1983, durante uma visita de João Paulo II à Nicarágua, uma massa militante instigada por jesuítas aliados ao governo sandinista, gritando insultos e slogans revolucionários, interrompeu várias vezes a celebração da missa pelo Papa, ao ponto de impedi-lo de terminar sua homilia. Décadas de tensões crescentes culminaram num ato público não só de desobediência à autoridade do Papa, mas de total desrespeito à sua pessoa. A Companhia de Jesus havia simplesmente mudado de lado. A história profunda dessa transformação, da sua preparação subterrânea nos seminários, jamais foi escrita. Certamente não o será, enquanto uma nova abertura dos arquivos dos serviços secretos soviéticos não revelar o trabalho ali realizado pelos milhares de agentes infiltrados desde a década de 20. Só sabemos dessa história as partes que foram se tornando visíveis, de início lentamente, depois, num crescendo, até a declaração de guerra em 1983. O que me parece inquestionável é que o crescimento do espírito de revolta foi acompanhando a chegada daqueles primeiros seminaristas, infiltrados pela União Soviética, à maturidade e a postos de destaque, tanto na Companhia de Jesus quanto na Igreja em geral. É curioso, existem muitos documentos da Igreja a respeito dessa. Da rebelião que eles chamam modernista. O movimento modernista começa no século XIX, foi várias vezes condenado pelos papas. Existe uma série de cartas encíclicas de vários papas a esse respeito. Mas a primeira que pareceu mostrar alguma consciência de que havia uma rebelião mais ou menos organizada veio em 1940, são duas encíclicas do Papa Pio XII, e também o Pio XII delegou um cardeal conservador para fiscalizar a ordem, para inspecionar, ver o que estava se passando na ordem jesuíta. Ele sugeriu a demissão de alguns professores de seminários, a demissão nunca chegou a ser efetivada. E também sugeriu algumas remoções de livros das bibliotecas, trocas de livros nas bibliotecas, também não foi efetivado. Em suma, não se fez nada além, vamos dizer, da encíclica papal. Mas me parece, a primeira coisa que me parece estranha é o Papa tentar vencer com a pura força da sua autoridade um movimento que justamente estava negando essa autoridade, né? Quer dizer, o que o Papa disse ou deixou de dizer, àquela altura não tinha mais a mínima importância. Para vocês terem ideia de até que ponto chegou a rebelião, isso já nos anos 40, havia na França um movimento de jesuítas franceses chamado La Pensée, o pensamento, que era justamente essa parte rebelde da Companhia de Jesus, né? Um dos chefes dela, que é um teólogo famosíssimo chamado Louis-Marie Duchesne, descobriu-se uma carta dele a um dos seus alunos dizendo simplesmente o seguinte: você não combata em público a doutrina da Igreja, nunca fala nada contra ela, repita ela igualzinha, mas em privado, para os seus companheiros de seminário, você diz aquilo que nos interessa dizer. E se nós continuando a fazer, basta continuar a fazer esse serviço, que no devido tempo a Igreja ruirá. Assim, nesses termos, eu tenho. Tá, isso aí está no livro do Malachi Martin, os Jesuítas, eu não lembro exatamente a página. Mas isso é uma declaração assim explícita do cara instruindo os seus alunos no seminário. Então vocês imaginam o número de pessoas que estavam fazendo isto. Uma segunda coisa que me chama a atenção é que todas as reações da parte da igreja a esse fenômeno sempre focavam o fenômeno do modernismo, como se tudo o que estivesse acontecendo fosse apenas uma continuação, um crescimento natural do bom e velho modernismo do século XIX. Não existe nada disso, a menor menção à infiltração de agentes comunistas que já vinha desde 1920. Vocês lembram o depoimento daquela Bela Dott, que foi uma das que trabalharam nisso, e que ela disse que só ela infiltrou 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas no seminário. Até hoje não se viu a mais mínima menção a isso aí, a esse lado da coisa. O mais incrível é que o próprio livro do Malachi Martin, The Jesuits, que é a história, vamos dizer, da perda da Companhia de Jesus pela igreja, né? Este livro, ele também não faz menção aqui à infiltração comunista na igreja. Ele fala apenas rebelião modernista, rebelião modernista. Então, bom, o Malachi Martin tinha muita experiência de dentro da ordem jesuíta. Ele conhecia, sabia tudo o que estava se passando. Mas eu não creio que ele tivesse conhecimentos equivalentes da atuação do serviço secreto soviético, né? Ele pessoalmente era um jesuíta. Ele, para poder escrever as coisas que ele sabia, ele pediu ao Papa Paulo VI que o dispensasse dos três votos que existem de obediência, pobreza e castidade. Ele pediu que dispensasse dos dois primeiros, o de obediência para ele poder sair da ordem jesuíta, que na verdade não pode, só com autorização especial do Papa, né? E o segundo, do voto de pobreza, para ele poder trabalhar, ganhar a sua vida. Na verdade, ele lembra muito bem, porque os livros fizeram sucesso danado. E ele contou coisas da ordem jesuíta que o público em geral desconhecia, por completo, incluindo a formação desse grupo, La Pensée, etc., etc. Isso não quer dizer que a ascensão de uma rebelião antipapal e anti-igreja e anticatólica, no fim das contas, fosse totalmente desconhecida do público, mas o público conhecia as suas manifestações externas. Por exemplo, o negócio da teologia da libertação, todo mundo sabe, mas a atuação de vários teólogos importantes, né? Do Gutierrez, do Boff, etc., etc. Isso aí é conhecido, mas esta é só a manifestação exterior. Então, a história mesmo de como a coisa foi se formando, bom, a gente tem alguma ideia pelo que o Malachi Martin conta da atuação dos mentores modernistas nos seminários. Mas realmente nós não sabemos a história inteira. Nós sabemos assim, o começo e o resultado final. Agora, o que aconteceu no meio ainda é um enigma. Agora vocês viram o seguinte, que bastou um pouco de pesquisa daquele rapaz, o Mauro Abranches, né? Na Tchecoslováquia, para que aparecesse 3 mil nomes de agentes comunistas infiltrados no governo João Goulart, que era uma coisa que também ninguém sabia e todo mundo negava, né? Todo mundo falava da CIA sem citar o nome de um único agente da CIA no Brasil, até hoje não apareceu. E, no entanto, havia 3 mil homens da KGB ali infiltrados. Bastou um pouquinho de pesquisa na Tchecoslováquia que se descobriu isso. Por que que não aparece um dos agentes que estavam infiltrados na igreja? Porque ninguém realmente quer mexer nisso aí. Claro que isto também é o efeito residual do Pacto de Metz, que nós falamos na última aula. O compromisso de não criticar o comunismo durante o concílio e nos documentos subsequentes se prolongou, vamos dizer, numa abstinência total de tocar no assunto comunismo até hoje. Isso continua valendo e estão colocando cada vez mais chumbo em cima desse assunto, mais pedras de chumbo, mais peso para que ninguém mexa no assunto. E, evidentemente, entre os sintomas exteriores da rebelião, tem a obra de teólogos famosos, entre os quais aquele que vamos estudar hoje, o que vamos estudar na próxima aula, que será o Karl Rahner. Então, hoje, vamos pegar o Teilhard de Chardin. Ele não é um fruto da infiltração comunista, a rebelião dele é uma herança do movimento modernista. Eu não sei se houve contato entre ele e esses comunistas infiltrados, realmente não sei, mas isso não vem ao caso porque a iniciativa dele é suficientemente poderosa para ela chamar a atenção por si mesma. Então, também é certo que a virada marxista não pode ser vista como mera continuidade espontânea das tendências modernistas que vinham desde o século XIX e que foram repetidamente condenadas pelos papas. Há um abismo de diferença entre as opiniões heterodoxas de alguns teólogos e um esquema organizado em escala mundial para quebrar a estrutura da Igreja e reconstruí-la como caixa de ressonância do discurso revolucionário. Também é muito interessante você observar que a infiltração começa por iniciativa de um governo comunista, mas aos poucos, e sobretudo depois de 68, a coisa vai tomando um outro rumo e, em vez do bom e velho comunismo, que nós temos a nova ordem mundial. Quer dizer, esse é outro fenômeno absolutamente extraordinário, porque todo mundo sabe que a nova ordem mundial foi uma criação de elites bilionárias, pessoal que se reúne no Clube Bilderberg, no CFR, etc, etc. Nova ordem mundial é inteiramente uma criação deles, da London School of Economics, do movimento Fabiano, etc, etc. Então, é uma linha que não depende do comunismo. Embora a sociedade de Fabiana começasse como instrumento do governo soviético, depois esta nova tendência adquire uma certa autonomia e hoje seria ridículo você dizer que a nova ordem mundial é uma criação de comunistas ou que eles querem implantar o comunismo. Não, eles querem implantar exatamente o que já estão implantando, que é, vamos dizer, um governo mundial de tipo chinês, e você tem um Estado, vamos dizer, os Estados nacionais são fracos para o exterior e fortes para dentro. Eles são dependentes externamente, mas dentro têm poderes inauditos sobre a sua população e depois vão se fundindo em, vamos dizer, articulações regionais que vão preparando, então, o advento de um possível governo mundial. Na verdade, eu não acho que é possível, mas o fato de uma coisa ser impossível não quer dizer que ninguém esteja se esforçando para fazer. Isso aí é tipo o raciocínio Paulo Roberto de Almeida. Não, ninguém vai fazer isso porque é impossível. Tem muita coisa que é impossível, né? Então, por exemplo, quando você elege um Papa, você imagina quantos caras queriam ser Papa lá no meio. Uns 70, pelo menos. Não era possível. Nem por isso eles deixaram de se esforçar. Mas, Então, quando fala esse movimento organizado à escala mundial, houve uma torção na direção desse movimento. A partir do, sobretudo, já vinha planejado antes, mas a partir dos anos 60 isso aparece claramente. O pessoal vai desistindo da ideia do socialismo puro e trocando por esse socialismo meia-bomba, que é um governo central poderoso, aliado a meia dúzia de grupos econômicos que têm a única liberdade disponível, a liberdade econômica, e essa está na mão de poucos, né? Esse é o sistema chinês, este é o sistema fascista também. E a única diferença que existe entre a economia fascista e a de agora é que a economia fascista é de escala nacional e essa é de escala multinacional. Só tem essa diferença, mas o esquema é exatamente o mesmo. E também, isto é o esquema que sempre foi defendido no Brasil desde o tempo de Getúlio Vargas. O Brasil vive sob esse regime há muito tempo. De certo modo, o Brasil foi até precursor. Você não pode esquecer que todo o capitalismo nacional foi um filhote do governo Vargas. Não é isso? Quer dizer, alguns empresários convenceram o Getúlio Vargas a criar aquelas leis de proteção à indústria nacional. Ele, por sua vez, também, inspirado no fascismo, criou a legislação do trabalho. E por ocasião da guerra, a aliança com os Estados Unidos, ele, em troca de alguns soldadinhos, foi um grande negócio que o Brasil fez, em troca de alguns soldadinhos que enviou para a Itália, ele ganhou de presente a Companhia Siderúrgica Nacional, e aí começa a industrialização, a verdadeira industrialização brasileira a partir daí. Tudo sob o patrocínio do Estado. Então, o capitalismo brasileiro sempre foi parceiro do Estado. Isso nunca mudou, né? E hoje nós vemos que esse modelo fascista, ou modelo brasileiro, se você quiser, virou o modelo chinês, está fazendo um sucesso engraçado, e agora os chineses já estão querendo até ser os donos da nova ordem mundial no Ocidente. Então, essa torção foi posterior a 1968. Presta atenção, pela multiplicidade das fontes, dos antecedentes que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês já imaginam a tremenda mixórdia ideológica que era esse negócio de 68 e toda essa ideologia diversitária. Não é isso? Então, dada essa confusão, era impossível que esse movimento tivesse alguma direção central capaz de mantê-lo nos trilhos, tá certo? Dos objetivos, que ninguém sabia quais eram os objetivos, né? Então, com maior facilidade, o comando real da coisa passou dos seus líderes ostensivos e até dos seus mentores intelectuais para os seus patrocinadores. É a coisa mais simples. Os caras não sabem o que é fazer. Por exemplo, no dia seguinte de 68, na França já tem a ruptura, por exemplo, entre as feministas e os comunistas, entre os gaysistas e feministas. O negócio virou uma bagunça. E o pessoal pensa, não, o movimento acabou. Não, ele está apenas começando. Esta bagunça, esta confusão, é o que precede a absorção dele por forças realmente poderosas capazes de administrá-lo e dirigi-lo. Sem que as inteligências maravilhosas dos frankfurtianos e outros, Michel Foucault, essa gente toda, nem percebesse o que está acontecendo. Quer dizer, esse foi o movimento realmente assambarcado pelas grandes fortunas, assambarcado pelos poderes globalistas, sem mudar a sua ideologia, evidentemente. Mas foi sendo dirigido de uma tal maneira que para o capitalismo isso não fez mal algum, ao contrário, só ajudou, né? Então, você tem um sistema capitalista praticamente indestrutível, graças ao domínio tecnológico que ele tem, amparado num movimento de massas com ideologia esquerdista. Isso é o que nós temos hoje. Eu acho que não tem um esquerdista no mundo que tenha percebido isso. Eu acho que se perceber, vai morrer. Porque dizer, puxa, nós fizemos tudo para destruir o capitalismo e, sem perceber, nós acabamos trabalhando para ele e ele venceu. Claro que não é o capitalismo clássico, não é o capitalismo do Adam Smith. É um capitalismo fascista, na verdade. Não nacionalista, mas fascista. Que corresponde também, por exemplo, no Brasil nós vemos isso muito claramente, isso sempre foi o programa da esquerda no Brasil. Isso. Sob pretextos de industrialização, de nacionalismo, etc., sempre foi isso que eles quiseram. Querem ainda, se eleger o Ciro Gomes, vão ter isso de novo. Então, o que nós sabemos, vamos dizer, da preparação desse movimento, sobretudo dessa rebelião dentro da Igreja Católica, é só pelas manifestações externas das figuras mais conhecidas, mais populares que apareceram na mídia. Mas é evidente que não foram eles que começaram. A coisa foi. Então, se começaram a infiltrar gente nos seminários em 1920, bom, quando chega 1940, esses meninos são adultos. Muitos deles são padres, são bispos, todos, talvez até cardeais. Quando chega nos anos 60, eles são cardeais, meu Deus do céu. Cardeais, professores de seminário, teólogos de fama mundial, etc., etc. Muito bem. Na esfera dos debates públicos, que, repito, não me parece ser a decisiva, dois precursores notáveis da tradição jesuítica não podem ser esquecidos. O paleontologista e filósofo francês Pierre Teilhard de Chardin, 1881 a 1955, e o teólogo alemão Karl Rahner, 1904 a 1984. Os dois provaram, já bem antes dos teólogos da libertação, você pode chamá-los de teólogos da libertação, mas o movimento não existia ainda, pelo menos com esse nome, então eles eram os precursores, né? Provaram, já bem antes da teologia da libertação, que na igreja do século XX, sacerdotes podiam não apenas contestar abertamente a doutrina da igreja, mas pregar nos seminários e em público a demolição completa da tradição católica, sem correr o menor risco de punições severas. Quando chega aí, você fala, olha, o negócio está muito ruim, tá para acabar. Você não tem nem meio de punir os caras. Gente, você pensa bem, quem foi punido? Ninguém. Ninguém. O único que foi punido foi o Dom Marcelo Lefebvre, E não por alguma heresia teológica que ele tenha, mas sim por um ato de desobediência. Então eu pergunto, peraí, não quero falar mal dos papas, mas eles parecem que ser mais ciosos da sua autoridade pessoal do que da doutrina da igreja. Porque a doutrina da igreja já estava sendo esculhambada há muito tempo e eles não fizeram nada. Daí um cara desobedece e eles excomungam o sujeito. Não foi assim, mandaram ficar quieto, isolar. Não, foi excomunhão mesmo. Desse pessoal da rebelião, quantos foram excomungados? Nenhum. Quantos foram sofrer outro tipo de punição? Nada, nenhum. Sofria havendo o que eles chamavam de silêncio obsequioso, quer dizer, pede para o sujeito, olha, fica quieto durante uns 2 anos, não incomoda. Tá? Os caras obedecem, evidentemente. Mas obedecem, quer dizer, não publicam nada. Mas dentro dos seminários o trabalho continua. Ora, o trabalho que interessa é justamente o trabalho de dentro dos seminários e não em público. Né? Quer dizer, você não pode tentar obter um domínio sobre a opinião pública antes de você ter o domínio sobre o corpo de agentes que vai fazer isso. Então, o tal do Duchesne tinha razão, falou, para fora você pode continuar repetindo a mesma doutrina, para dentro você fala outra coisa, né? A imagem convencional de Teilhard de Chardin é a de um misto de cientista e sacerdote que tentou conciliar ou fundir a doutrina católica com a teoria darwiniana da evolução animal. Mas o que ele fez não foi nada disso. O tratamento que ele dá aos dois elementos da fusão é tremendamente desigual. Ele não apenas subscreve ipsis literis e por inteiro a teoria de Darwin, mas dá a ela o estatuto de um fato comprovado de uma vez por todas, imunizado a priori contra toda possibilidade de discussão. É a doutrina católica que tem de ser alterada para amoldar-se à teoria da evolução. Então, os dois elementos não recebem o mesmo tratamento. Um fica intacto e serve de modelo para outra que tem que se adaptar a este modelo. Né? Teilhard não tentou cristianizar o darwinismo, mas darwinizar o cristianismo. Não emprego aí o termo a priori como ênfase retórica. O único, presta atenção, o único argumento que Teilhard apresentou em favor da teoria de evolução, mesmo porque ele achava desnecessário argumentar em favor de algo que lhe parecia auto-evidente, é com efeito de natureza apriorística, kantiana, como a chamou o professor Wolfgang Schmidt. Eis o argumento, aspas. Tendo em vista a impossibilidade de perceber empiricamente qualquer entidade animada ou inanimada, exceto como inserida numa série espaço-temporal, a teoria evolucionista já deixou há tempos de ser uma hipótese para tornar-se uma condição à qual todas as hipóteses da física ou da biologia têm de se submeter doravante. Fecha aspas. Ele estava perfeitamente consciente de que se tratava de um argumento a priori, desnecessitado de qualquer comprovação científica. Aspas. Não se pode imaginar nada mais absurdo, diz ele, nada que indique mais claramente uma total incompreensão da nossa teoria do que exigir que ela seja fundamentada em evidências empíricas. Ou seja, nós não precisamos de evidências empíricas, nós não precisamos de comprovação científica, por quê? Para nós é impossível perceber qualquer entidade a não ser como elemento de uma série. Portanto, tudo está continuamente se substituindo no tempo e está aí. Isso comprova a teoria da evolução a priori, sem necessidade de prova. Tal como em Kant, a validade do conhecimento não advém de nenhuma qualidade perceptível nos seus objetos, mas da estrutura de percepção do sujeito cognoscente. Ele não diz que não existe nada fora da série, ele diz que nós não podemos perceber nada, exceto como parcela de uma série espaço-temporal. Como não podemos conhecer nenhum objeto exceto como elemento de uma série, conclui-se que os animais só podem existir como séries evolutivas. Pedir qualquer comprovação disso é, aspas, não compreender a nossa teoria. Ou seja, a fé desse cara na teoria da evolução era tamanha que ele diz: não, essa é uma verdade a priori, absoluta, universal, não precisa de nenhuma comprovação empírica. Pedir uma comprovação empírica é até ofensivo. Mas, além de ser puramente apriorístico, o argumento é falso. Primeiro, porque além de perceber os objetos como séries, podemos percebê-los como conjuntos simultâneos. Aí você vê um monte de vaca no pasto, elas estão lá todas juntas, você não está vendo vaca em série, né? Quando vejo vacas no pasto, elas estão todas presentes ao mesmo tempo. E a série dos seus antepassados está ausente. Ora, se a presente geração de vacas está aí, então é porque os antepassados estão ausentes. Se os antepassados estivessem ausentes, eles não seriam antepassados, eles seriam o presente conjunto de vacas. Segundo, porque entre a mera noção de série e a noção de série evolutiva regida pelas leis de Darwin, há um salto lógico patente, um enorme non sequitur. Ou seja, por que uma série tem que ser uma série evolutiva? Há milênios, os criadores de vacas veem vacas suceder-se no tempo sem nenhuma mudança evolutiva. Segundo Teilhard, o ser humano não tem a capacidade de enxergar séries de bichos especificamente iguais. Mas o fato é que eles vêm fazendo isso desde a aurora dos tempos. Ao passo que uma série evolutiva nunca foi observada por ninguém. Isso é um dos dados fundamentais a respeito da teoria de evolução. Eu não sei se a teoria de evolução é verdadeira ou falsa, eu não sei. Mas sei que até hoje ninguém observou nenhum fenômeno evolutivo. Nenhum, zero, zero, zero. O que você observa são adaptações dentro da mesma espécie. Como, por exemplo, você pega uma espécie, sei lá, que vem do Polo Norte e começa a criar ela no Amazonas, ela desenvolve modificações para se adaptar ao ambiente. Depois de várias gerações, essas modificações começam a aparecer, mas é dentro da mesma espécie. Não há mudança estrutural. Há mudanças, às vezes, de aparência, de conduta, etc. Mas nenhuma mudança evolutiva no sentido de Darwin. Isso nunca existiu. Darwin esperava que, à medida que se descobrissem novos fósseis, então as séries evolutivas apareceriam. Ele disse, bom, nunca apareceu nenhuma série evolutiva. Aparecem animais diferentes, separados, não só no tempo. Se fosse só no tempo, você poderia falar que é uma evolução. Então aqui tem um bicho assim assado, em cima tem um bicho um pouquinho modificado, depois é outro, e outro, e outro, mas separado no espaço. E se você descobre uma ossada no Paraguai e outra na China, né, e elas são vagamente parecidas, embora diferentes, como é que você vai dizer que houve evolução? Você tem apenas bichos diferentes, isso aí. Então, série evolutiva não existe. Agora, também existe o famoso argumento de Darwin dos órgãos vestigiais. Sempre que Darwin descobre num animal um órgão que não tem nenhuma função identificável, ele diz: este é um órgão que essa espécie está perdendo ao longo do tempo. Por exemplo, o apêndice no ser humano. Diz: não serve para nada. Então, deve ser um vestígio de alguma outra coisa. Então, a primeira pergunta é: por que que são órgãos vestigiais, órgãos remanescentes, e não órgãos nascentes para uma evolução futura? Em segundo lugar, se fossem órgãos nascentes, então é o seguinte: como a evolução é a lei geral das espécies animais, então esses órgãos nascentes teriam de estar presentes em absolutamente todos os animais, e isso não acontece. Em suma, a teoria tem um bocado de problemas. Ela pode até ser verdadeira. Mas, eu digo, prova não tem nenhuma. Mas nunca nenhuma. Você tem, no máximo, analogias, né? Se bem que essas analogias, esses esquemas de fósseis que os caras desenham, 90% disso é falso. A falsificação começa com o segundo no comando do evolucionismo, que era Ernest Haeckel. Ele falsificou um monte de fósseis para provar a teoria. Outros falsificaram também. Existe um livro aqui só sobre isso. Não é sobre a teoria de evolução, mas só sobre as provas da teoria de evolução, né? E eu acho que nunca houve uma teoria que produzisse tanta prova falsa quanto a evolução, né? Em segundo lugar, existe o fato de que a teoria da evolução já mudou muitas vezes. Hoje o pessoal não aceita, vamos dizer, a ideia de uma lei férrea da evolução. Darwin acreditava que existe uma lei férrea e por isso mesmo ele acreditava numa espécie de design inteligente. O final da origem das espécies, ele diz claramente que Deus planejou as espécies para que elas evoluíssem no tempo. Então, isso é claro que é uma confissão de design inteligente. Os evolucionistas seguintes mudaram isso, inventaram a teoria do mero acaso, todas são combinações que acontecem por mero acaso, e restaria explicar por que que o mero acaso sempre tem resultados evolutivos e não involutivos. Por que que vai tudo para o melhor e não para o pior? Também é, tudo isso aí é uma confusão mental desgraçada. No fim das contas, o único argumento sério é os caras que dizem: não, nós aderimos à teoria da evolução porque nós não temos nenhuma outra. Né? Eu acho que é melhor ficar sem teoria nenhuma do que ficar com uma teoria duvidosa ou falsa. Né? Mas eles acham o contrário. Precisa ter alguma teoria para você ter a impressão de que você unificou o campo da biologia. E o TA, ele está exatamente nessa, com a diferença de que ele é um pouco mais cínico, um pouco mais ousado que os outros, e diz: não, nós nem precisamos de provas empíricas porque a nossa estrutura de percepção nos força a perceber a coisa assim. Presta bem atenção que Kant, quando dizer que nós somos obrigados a perceber as coisas assim, ele nunca disse que as coisas são realmente assim porque nós as percebemos assim. Ele admitia que elas podiam ser de outro jeito completamente diferente. Por isso, quando havia um acordo intelectual, científico em torno de alguma coisa, os kantianos foram substituindo a noção de veracidade pela noção de adequação ou validade. Então, essas conclusões, elas não são necessariamente verdadeiras, elas são cientificamente válidas. Quer dizer, há um consenso, todos nós estamos percebendo a coisa do mesmo modo. A hipótese de estarmos todos errados juntos não pode ser excluída de todo, mas é, como se diz, é insensato. Então, o argumento que o Teilhard usa é desse mesmo tipo, só que está completamente errado, porque não é assim que nós percebemos as coisas. Nós não poderíamos perceber nenhuma série se não pudéssemos perceber conjuntos simultâneos, meu Deus do céu. Mesmo porque, se eu pego um animal aqui e suponho um antecedente numa série, esse antecedente tem que estar presente na minha mente neste mesmo instante. Para eu associar uma vaca aqui, uma pré-vaca, né, de 10 milhões de anos atrás, bom, eu tenho que estar pensando na pré-vaca e na vaca presente ao mesmo tempo. Então elas têm que estar presentes como simultaneidades, ainda que puramente mentais. E se eu não pudesse perceber várias coisas juntas simultaneamente, eu digo: bom, como é que eu ia ter a ideia de uma série? Se eu não consigo juntar os elementos presentes, como é que eu vou juntar os presentes com os ausentes? Então, assim, a inabilidade TA no uso de conceitos filosóficos elementares contrasta pateticamente com as ambições mundiais revolucionárias do seu projeto. O cara quer virar tudo de cabeça para baixo, ele quer criar um novo cristianismo baseado na sua teoria da evolução e ele não sabe sequer aplicar, né, um raciocínio a priori. O TA é realmente burro, essa é a verdade. Né? O cara, para cometer um erro desse, ele diz: bom, isso aqui é o Mobral da filosofia. Você não consegue nem perceber que o que você está falando, que só percebemos as coisas como séries, é um absurdo, absurdo dos absurdos, é uma coisa que uma criança sabe que não é assim, né? E, no entanto, a presunção dele é enorme. A única qualidade que aparece no Teilhard é a qualidade literária. Ele escreve de uma maneira muito sugestiva. A França é especialista em produzir esse tipo de coisa. Gente que só fala besteira, mas fala de uma maneira encantadora. Um exemplo foi Ernesto Renan, que escreveu uma história das origens do cristianismo, tudo inventado, absolutamente tudo inventado. Ele punha lá o que estava se passando na cabeça do São Paulo apóstolo, o que se passava na cabeça de Nossa Senhora, raciocínios inteiros de Nossa Senhora, ele escrevia. É tudo inventado, obviamente, né? Mas o melhor livro do Ernesto Renan é o seu livro de memórias, Souvenirs d'enfance de jeunesse, que é um livro maravilhosamente escrito, de uma poesia fora do comum, e que a história dele ele conhece, ele não precisou inventar. Agora, a história das origens do cristianismo é uma bobagem, do começo até o fim. E, no entanto, isso teve. O que é isso? Um cafezinho. Oh, obrigado. No entanto, esse livro, que é uma série em 7 volumes, teve um sucesso mundial. No Brasil, exerceu uma influência devastadora. Hã? É o quê? O falecido Jânio Cristaldo citava Ernesto Renan como fonte. Olha, entre os que cito Ernesto, cada um que me aparece. Né? Depois o Rodrigo Constantino citava Voltaire como fonte histórica. Meu Deus do céu! Voltaire é outro também. Aliás, ó, Voltaire, Renan, Teatro Chardin, tudo a mesma coisa. Voltaire escrevia deliciosamente e era tudo mentira, tudo inventado, tudo besteira. Né? Ou seja, são pessoas que, para o historiador profissional, não são fontes e não estão sequer na profissão. São amadores, são chutadores. Né? Mas, para o público terceiro-mundista, essas pessoas chegaram a ser autoridades. Né? Não tem nem sequer o valor, por exemplo, do Hippolytaine. Hippolytaine escreveu a História da Revolução Francesa, que hoje nós sabemos que está cheia de erros, mas erros graves. Mas ele tem uma... Vamos dizer, quando ele analisa psicologicamente um personagem, essa análise faz sentido. Ele pega, consegue captar a personalidade real do cara. Mas o jeito conjetural, os pensamentos subconscientes de Nossa Senhora, ou do próprio Jesus Cristo, São Paulo Apóstolo, para que que há? Né? Os 300 fazendo isso com o Olavo hoje. Ah, sim, os caras fazem isso, conjeturam os meus pensamentos subconscientes. Já que eles não entendem o que eu estou dizendo, eles tentam interpretar o que eu estou pensando em segredo. Né? Mas ele quis dizer tal coisa. Ele quis, mas isso aí o Cláudio Moura Castro fazia. O brasileiro não lê o que o escritor escreveu. Eles leem o que eles acham que ele quis dizer. Né? Então, fazer Jesus Cristo a culminação de um processo evolutivo darwiniano deixa o darwinismo intacto, mas vira o cristianismo de cabeça para baixo. É um projeto enormemente ambicioso, empreendido realmente por um incapaz. Eu não sei avaliar exatamente os trabalhos do Teatro no domínio específico da paleontologia, as pesquisas específicas que ele fez. Eu sei que a descoberta mais famosa dele, que é do homem de Pequim, é contestada até hoje. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Então, nós não sabemos se, de fato, foi uma descoberta original, se esse homem de Pequim existe ou é uma falsificação. Até hoje não se discute isso aí. Mas, no campo da teoria geral, é um negócio de uma pobreza e de uma imbecilidade a toda prova. Ora, se esta obra dele não servisse aos objetivos desse movimento revolucionário, ela não teria sido badalada do jeito que foi. É isso? Muito bem. Além de uma exigência de silêncio obsequioso, que só foi suspensa depois da sua morte, os livros do Teilhard só foram publicados depois da morte dele, Teilhard não sofreu nenhuma punição da cúria romana, embora o caráter herético da sua teologia darwiniana, da qual ele jamais se retratou, seja mais que evidente. Então, você pode fazer uma acusação de heresia quando você consulta o cara e ele reitera as mesmas teses, sabendo que está contra ele. Ele sabia que estava contra a doutrina da igreja, lógico que sabia. Então, é um caso de heresia explícita. Né? Quer dizer, você tem uma intenção herética, você tem a intenção de oferecer uma doutrina diferente e dizer que essa é a doutrina válida da igreja e não a que ele estava ensinando antes. Outro exemplo de vulnerabilidade e indefesa da igreja entre os seus inimigos internos foi o apoio que a obra de Teilhard recebeu do cardeal Henri de Lubac, tendo no livro La Crise de l'Humanisme Athée, A Crise do Humanismo Ateu, demonstrado uma compreensão aguda da mentalidade revolucionária. Lubac nem de longe percebeu a presença dela no pensamento do seu colega jesuíta. Você lê o Crise do Humanismo Ateu, você fica impressionado. Ele analisa, por exemplo, Dostoiévski, Nietzsche, etc., com uma agudeza incrível. E ele depois escreve um livro panegírico do Teilhard de Chardin e ele não percebe o potencial revolucionário que tem nessa coisa. Né? Ele acha lindo tudo aquilo. Né? Desde o século XIX, apareceu na igreja esta uma espécie de um complexo de inferioridade perante o mundo da ciência e o impulso de você harmonizar a religião com a ciência ou provar que uma coisa não vai contra a outra. Eu digo, mas, peraí, por que essa necessidade só aparece a partir do século XIX? Aparece porque, em vários países da Europa, forças revolucionárias, ou de tipo socialista, ou de tipo maçônico, ou como queira, tomaram o poder e impuseram nas escolas um programa estritamente materialista e anticristão. Isso quando não perseguiam abertamente a igreja, como aconteceu no México, vocês sabem a história dos cristeiros, e como aconteceu na França. Na França, o ensino religioso teve proibido durante anos. Né? E Então, os caras católicos se sentiram na defensiva. Por que que eles não precisavam disso antes? Eu digo, vou dizer uma coisa para vocês. Já que estamos falando da ordem jesuíta, só a ordem jesuíta, desde a sua fundação até os anos 50, ela forneceu ao mundo mais e melhores cientistas do que qualquer organização do mundo. Então, por que que você tem que ficar apavorado perante a ciência que é você mesmo que está fazendo? Mas a gente vai observando a partir, quer dizer, da Renascença, a progressiva perda da hegemonia intelectual católica. E os caras, você perde a hegemonia, você entra na defensiva. E na hora que você entra na defensiva, na verdade você já perdeu. Porque no fim você está se medindo pelo seu adversário. Então, por exemplo, se você lê esses livros, eu li até a encíclica do Papa, do João Paulo II, Fé e Razão, e eu comparo com o que Edmundo Husserl era um judeu convertido, eu acho que da boca para fora, para o cristianismo, mas sempre continuou religioso, de algum modo, no fundo, né? E ele faz uma crítica tão devastadora de toda a ciência moderna no final do livro A Crise da Ciência Europeia. Eu digo, mas por que que os caras da igreja não falaram isto que ele está dizendo aqui? Ele não tem nada que se harmonizar com os caras. Eles têm aqui esculhambar com esse tipo de ciência. Vamos dizer, que se arroga injustamente os méritos da tecnologia, quando eu mesmo já expliquei para vocês aqui, mil vezes, que o raciocínio científico é o inverso do raciocínio tecnológico. Ciência é a redução de um campo de fenômenos a uma hipótese de lei constitutiva que os unifica. E tecnologia é você pegar várias correntes causais diferentes, heterogêneas, e juntá-las para produzir um efeito. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Você pode usar elementos da ciência para a tecnologia, mas a tecnologia é independente, ela tem o primado, ela vai adiante da ciência. Quer dizer, os caras produzem milhões de equipamentos tecnológicos, descobertas tecnológicas absolutamente fantásticas, das quais eles não têm explicação científica. Quer dizer, o primeiro exemplo foi a máquina a vapor. O sujeito criou a máquina a vapor e ele mesmo fez uma teoria para explicar. A máquina funcionava, mas a teoria estava errada. Isso mostra a total independência que uma coisa tem da outra. Não. Quando os caras falam, ah, você está criticando a ciência, mas aí você não anda de avião, você não usa micro-ondas, não usa computador, tal. Usa tudo isso, o que é que tudo isso deve à ciência? A ciência é apenas um dos elementos que entraram aí, né? A tecnologia é um negócio poderoso, né? Mas ela não é tão dependente da ciência quanto esse pessoal alega, né? Então, quando chega nesse ponto, quer dizer que um analista católico do pensamento do século XX consegue penetrar tão bem no negócio da mentalidade revolucionária, né? Onde ele diagnostica, por exemplo, a inveja de Cristo em Nietzsche, que é coisa óbvia. Quer dizer, um sujeito, um coitado, um Zé Mané, você está entendendo? Que ninguém ligava para ele, vivia na maior pindaíba, que arrumou um emprego por favor, Jacob Burckhardt arrumou um emprego de favor para ele na universidade. Ele, de repente, diz: eu sou o anticristo. Eu digo: ah, vai lá me saber, bom, rapaz. Quem você está pensando que é? Isso é apenas um Zé Mané com algum talento literário, absolutamente inegável, né? Que às vezes diz umas coisas absolutamente brilhantes, no dia seguinte diz uma estupidez fora do comum. O Nietzsche é terrivelmente desigual, né? Às vezes é um profeta e às vezes é apenas um louco, né? O que não é de estranhar, porque ele sofria de sífilis terciária, então tinha aquelas crises de dor de cabeça horríveis, que ficava inutilizado por dias. De repente ele levantava, tinha uma ideia, ele lá. Por isso que ele escrevia em aforismos, ele não tinha continuidade para fazer um texto de mais de uma página. É curioso as pessoas não levarem isso em conta a interpretar. Eu acho que sem esse detalhe clínico, você não entende o Nietzsche. Você começa a ver ali profundidade, você termina que nem o Heidegger. Você pega. O Heidegger, eu acho o livro mais claro, mais bem escrito do Heidegger, o livro que ele escreveu sobre o Nietzsche, em 4 volumes. É brilhante. Só que o que isso tem a ver com Nietzsche? Não tem nada. Aquilo é a filosofia do Heidegger. Ele projeta em cima do outro e diz que o outro está falando isso, que na verdade é ele mesmo. Então, bom, Esta é a situação na igreja. Você vê que todo este movimento que houve dentro da igreja, ele não influenciou diretamente a rebelião de 68, mas ele criou a atmosfera na qual toda a reação a esse movimento era impossível. Porque, por um lado, você, eu creio que já demonstrei isso aqui pelo número de autores que eu estou mostrando para vocês, e eu já estou mostrando que essa mentalidade, vamos dizer, diversionista, ou multicultural, ou pós-moderna, como queiram chamar, já tinha hegemonia intelectual sobre toda a Europa e os Estados Unidos antes do 68. Né? E com a rebelião católica, mais o Concílio Vaticano II, que cede tudo para os comunistas, cala a boca todo mundo, né? Então tornou inviável. A única força que poderia ter reagido a isso é a Igreja Católica, evidentemente. Não é isso? Eu digo, e o pessoal protestante? Eu digo, o protestante não poderia ter reagido a isso, mas de jeito nenhum. Primeiro porque existem 33 mil confissões protestantes, cada uma pensa um treco, uma quer acabar com a vida da outra. Então, até reunir esse pessoal e dizer, o que nós vamos fazer? Né? Reúne os 33 e eles se matam lá dentro e não fazem coisa nenhuma. Né? Em segundo lugar, nós não podemos esquecer, hoje em dia você tem todo esse conflito de nacionalismo e globalismo. Então, as pessoas vendo os malefícios e perigos do globalismo aderem ao nacionalismo. Bom, eu também estou aderindo, então, no momento. Só que é o seguinte: nacionalismo e internacionalismo não são valores absolutos, não são princípios nos quais você possa basear alguma coisa. Se você observa a história do movimento revolucionário moderno desde os anos 1400, 1500 até hoje, você vê que um elemento fundamental para a destruição da cristandade foi o nacionalismo. O que nós chamamos de cristandade? Você pega o território europeu, até 1400, 1500, você não tinha nenhum governo central, havia um imperador, mas o imperador era apenas um primus inter pares, era apenas um nobre um pouco mais rico que os outros, que jamais poderia enfrentá-los a todos. Né? Você não tinha nenhum governo central, as nações praticamente não existiam, existia apenas a unidade de língua e de cultura, vaga, muito vaga. E o governo era assim, principados, ducados, tudo assim, um farelo de poderes, unificado apenas no campo cultural e religioso, pela igreja. Esta civilização é que nós chamamos de cristandade. Isto desaparece com o advento da reforma protestante. Porque vocês viram, para Lutero, os governantes são instituídos diretamente por Deus. Isso aí a igreja nunca disse. A igreja que ela instituiu os governantes. Então, Lutero é o senhor que cria o direito divino dos reis. Isso é importante entender. A igreja jamais proclamou isso aí. E, a partir da reforma protestante, aparecem as igrejas nacionais e os estados nacionais. E, imediatamente, a unidade da cristandade se dissolve. Então, essas igrejas nacionais também depois elas se partem, comprando na Inglaterra você teve a primeira reforma feita ali por Henrique VIII, e depois dentro delas surgem rebeliões, por a rebelião dos puritanos, né, que se dão mal, dentro da Revolução se dão mal e fogem para a América, com a ideia de fazer um outro negócio, que acabaram fazendo um treco completamente diferente. Por quê? Como é que funcionavam as coisas na América? Aqui você tinha uma igreja, daí se aparecia uma dissidência dentro da igreja. Os negros falaram, não, nós não vamos ficar brigando, eu vou para lá e crio outra igreja lá. E foi assim que a ocupação do território, sabe, foi assim. Quer dizer, formava uma nova igreja e ia para outro lugar, outro lugar, outro lugar, e daí cada cidade tinha lá sua igreja. E isto foi a base da civilização americana. Quer dizer, não era esse o plano originário dos puritanos. Eles queriam fazer, acho que mais ou menos, um negócio como Calvino tinha feito em Genebra, né? O governo central unificado, mas não deu certo. Então, a civilização americana deu certo porque deu errado. E acabaram fazendo um outro negócio e, de certo modo, funcionou. Então, isso quer dizer, o nacionalismo não pode ser tido como um princípio, vamos dizer, um valor universal, porque ele é autocontraditório. Não é isso? Então, dentro do nacionalismo, pode haver outros nacionalismos, Quer dizer, um nacionalismo puro, bom, só se tiver unidade racial, cultural, etc., a qual é absolutamente impossível. Né? Então você imagina assim, esse projeto nazista, bom, vamos fazer a Alemanha pura sem os judeus. Eu digo, bom, você tirou o judeu, você tirou metade da cultura alemã. Os judeus estavam tão profundamente integrados na Alemanha que na Primeira Guerra eles foram os maiores entusiastas da guerra, o maior patriota, né? E na França eles eram tidos como agentes alemães. Então, o nacionalismo é uma coisa autocontraditória. Por exemplo, aqui você tem um presidente nacionalista, mas dentro da nação tem forças totalmente antagônicas que querem outra nação. É isso? Então, o nacionalismo vale hoje como oposição a uma tirania global. Só por isto. Ele não é um valor em si mesmo e não é para ter grandes ilusões a esse respeito. Né? Então, em parte, ele pode ser admitido como um valor, porque, vamos dizer, o amor pela pátria, pela história, etc., faz parte do mandamento de amar, honrar pai e mãe. Né? Mas honrar pai e mãe não quer dizer que você vai honrá-los mais do que o próprio Deus e mais do que a igreja. Isso aí não faz sentido. Né? Então, somando tudo, só quem poderia ter reagido a esta ideologia diversitária, que já era hegemônica nos anos 50, era a Igreja Católica, mas a Igreja se simplesmente castrou, né? Desistiu, entregou os pontos. Muito bem. Também não é de estranhar que essa rebelião, começando com os jesuítas, culmine com a eleição de um Papa jesuíta. Né? Portanto, quando elegeram o Papa jesuíta, ele sabia o que era para esperar. Bom, então, vamos parar por aí, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então vamos lá, parece que houve um ataque de hackers aí, mas a coisa está superada. Aqui tem uma pergunta, um depoimento. Kleber Macedo. Trabalho algum tempo na indústria de entretenimento, mais precisamente com desenhos animados, no Canadá. Venho percebendo há algum tempo, nas produções voltadas para o público, pré-escolar até os 6 anos, uma gigantesca e assustadora superproteção das crianças. Personagens adultos não podem tocar nas crianças de forma alguma e não podem dar nenhuma reprimenda nos pestinhas quando fazem coisas erradas. Tem que evitar qualquer tipo de expressão nos personagens que demonstre muita raiva ou tristeza. Baixa competitividade nos personagens no intuito de mostrar que todos são vencedores e até o termo bullying para personagens que de fato cometem bullying tem sido evitado. Bom, isso aí é mais do que evidente que toda a indústria do cinema obedece a esse tipo de planejamento. Toda ela é parte da engenharia comportamental hoje em dia. Não existe mais nenhuma expressão espontânea. Claro que sempre pode haver um produtor independente, uma coisa assim, mas são exceções. No total, a indústria do show business é só engenharia social. Você pode contar. Cauã Mateu. Professor, o que o senhor pensa do crítico literário Wilson Martins e quais influências que ele tem na atualidade? Eu não sei qual é a influência que ele tem na atualidade. O Wilson Martins geralmente foi um bom crítico, é um homem informadíssimo. A história da inteligência brasileira dele acompanha praticamente o movimento editorial brasileiro ano por ano. E a única coisa que me espantou no Wilson Martins foi ele não querer examinar os livros do Mário Ferreira dos Santos. Eu acho que ele achou que aquilo estava acima da capacidade dele e eu pedi que ele inserisse isso na segunda edição, ele não teve coragem de mexer no assunto. Mas é uma limitação intelectual dele. Mas, em geral, eu acho que é um crítico bastante confiável. Lucas Pereira, o senhor poderia recomendar algum livro a respeito da astrologia? E, bom, existe um livro muito bom que é uma reportagem, o seu autor não é um astrólogo, é um jornalista, já falecido, John Anthony West. O livro foi publicado pela primeira vez com o título de Astrologia, História e Julgamento, e depois eu acho que saiu com o título de Em Defesa da Astrologia, uma coisa assim. Mas pelo nome do autor você localiza ou em inglês ou em português. Os dois saíram, as duas edições saíram publicadas no Brasil também. É uma boa introdução ao assunto, para você saber. K. Carlos Mateus. Eu gostaria que o senhor indicasse um livro para entender o funcionamento da KGB. Meu Deus do céu! Existem tantos livros a respeito, mas tantos, e muitos que são extraordinariamente bons. Eu acho que um bom para você começar é do general Pachepa, né? Ion Mihai Pachepa, que ele era o chefe do serviço secreto no governo comunista do Ceausescu, na Romênia. Era um homem informadíssimo. Mas isso é só uma amostrinha, só para puxar o assunto. A bibliografia a respeito é imensa. Eu posso, num programa das próximas aulas, trazer aqui algumas e mostrar para vocês, tentar fazer uma seleção aqui, mas vamos dizer, a seleção mínima é 10 livros, no mínimo, né? Eu que pergunto, isso era o decreto do Temer, que decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro. Olha, eu acho que é mais um teatrinho, uma palhaçada, porque eu acabo de ler aí no Antagonista que os soldados do Exército não terão poder de polícia e não poderão atirar em elementos hostis. Então eles estão lá com o pato sentado. Isso é uma palhaçada, isso foi inventado apenas para atrapalhar a candidatura Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro está falando há 20 anos em segurança pública, eles há 50 anos não fazem nada e de repente deu um faniquito de ocupar, né? Isso é mais um teatrinho brasileiro. Isso aí não vai dar nada. O chefe do narcotráfico deve estar rindo dessa coisa. Brian dos Santos. As aulas estão ótimas. Fico feliz de ver que o senhor recuperou da alergia. Obrigado, melhorei bastante. Olha, sabe o que eu fiz? Eu fui no médico, ele disse, isso é uma virose. Virose, você sabe o que quer dizer, vire-se. Né? O médico não ia fazer nada. Então, eu vim para casa, me mediquei a mim mesmo e estou bom. Qual a melhor maneira de estudar uma língua estrangeira? Isso aí é batata, método PIMSLEUR, PIMSLEUR, PIMSLEUR.com. Esse não falha. Qualquer língua estrangeira. Fernando Cabral, acabo de lançar um livro de poemas, como posso para lhe encaminhar um exemplar? Muito bem, você me pergunte isso por mensagem privada e eu te passo um endereço para você mandar, tá bom? Obrigadão. Vamos ver. Aqui, deixa eu ver quem mandou essa pergunta. Henrique Basílio Zappellini Cordeiro. A prova de Deus pela causa primeira, colocada por Santo Tomás, não poderia ser sintetizada como para toda a realidade temporal é necessário que haja uma realidade atemporal? E essa realidade é o próprio Deus, já que ele é a maior de todas as coisas? Bom, poderia, mas isso vai cair, vamos dizer, em objeções lógicas que não acabam mais. Eu acho perfeitamente inútil você tentar provar a existência de Deus num plano metafísico. Eu acho que isso aí não adianta. Você prova a existência de Deus pelas suas ações. Você estuda os milagres, você estuda as vidas dos santos e vê a ação de Deus está lá. Um dia você pode observar, se você quiser, na sua própria vida. Espero eu. Ed Garcia, por ano superior existem professores de português da rede pública exigindo a substituição das palavras aluno e aluno pela palavra inventada alunx. Né? Bom, o que esse pessoal quer, evidentemente, eu vou tentar explicar isso no próximo curso avulso que eu vou dar, Guerra contra a Inteligência. Quer dizer, isso é um programa de imbecilização mesmo, não é um modo, não é uma figura de linguagem, não é uma força de expressão. Não, o programa é esse mesmo, quer dizer, imbecilizar a população para tornar mais. Aumentar a governabilidade. Hoje em dia já é a governabilidade, já é excepcional, porque o povo faz tudo que o governo manda, né? Até aqui nós estávamos conversando, quando o governo Obama não podia falar Merry Christmas, né? Todo mundo tão Happy Holidays. Agora o Trump falou, não, é para falar Merry Christmas. Agora todo mundo fala Merry Christmas, na mesma hora. Nunca foi tão fácil, é um negócio extraordinário. Espera aí, o Edinho pegou aqui alguns livros sobre a KGB. Vamos ver. Vou fazer uma seleção aqui. Rapidamente. Espera aí, vamos ver. Ah, Herbert Rommelstein é ótimo. The KGB against the main enemy. KGB contra o inimigo principal. É sobretudo sobre a atuação dela nos Estados Unidos. Esse Herbert Rommelstein é talvez o maior especialista vivo neste assunto. KGB nos Estados Unidos. Vamos ver esse aqui. Esse eu não li ainda, então não posso dizer nada. Ó, esse aqui também é uma trinca de estudiosos universitários. Não são tão bons quanto o Rommelstein, mas tem bastante informação. Spies, The Rise and Fall of the KGB in America. É, o maior parte do material que você tem sobre a KGB é KGB na América. Hein? Infelizmente, o material é feito por americanos, eles estão mais interessados no país deles do que no nosso. Agora, o livro do Mauro Abranches é absolutamente indispensável. Né? Este livro aqui é muito bom. Eugênia Albats. KGB and its hold on Russia. KGB e o seu domínio sobre a Rússia. É uma obra histórica. Oh, Christopher Andrew. Christopher é um historiador inglês que teve a sorte de conhecer um indivíduo chamado Vasily Mitrokhin. Vasily Mitrokhin era um funcionário da KGB encarregado de fiscalizar a mudança dos arquivos da KGB para o prédio novo. E os arquivos eram tantos, eram parece que 8 bilhões de dossiês, a mudança levou 10 anos para se completar. E o Mitrokhin era o sujeito encarregado de carimbar o material que saía de um prédio para ir para o outro. E ele aproveitava, tirava umas cópias, chegava em casa, copiava tudo à mão. E fez isso durante 10 anos. Então, tem dois sacos de documentos. Um dia ele fugiu para a Inglaterra, procurou esse historiador Christopher Andrew. Então, você tem, vamos dizer, um oceano de informação de primeira mão ali. E este é um dos livros que ele produziu. Christopher Andrew e Oleg Gordievsky, KGB, The Inside Story. Tudo que o Christopher Andrew escreve é importante a respeito. A Diana West também usou muito. É. O livro da Diana West, American Betrayal, é muito importante, não é para a América, é para o mundo. Para você ter ideia da dimensão, da vastidão e profundidade da intervenção da KGB na política americana. Agora você imagina a política brasileira. E aqui na casa de mãe e irmã Joana, todo mundo entra. Eu lembro que tinha uma seita chamada Meninos de Deus, que eu vi com esses dois olhos. Eles tinham um manual impresso de como entrar ilegalmente no Brasil. Se essa porcaria dessa seita tinha, né, que era uma seita só para fazer suruba, essas coisas todas, né, que inclusive foi o presidente da Ford Internacional, foi no Brasil, entrou no hotel, de repente entram umas 20 menininhas assim, de 13, 14 anos, tudo peladinha, né, se oferecem para ele e tal, e levam o cara para um lugar desconhecido, o cara sumiu. Acho que ele está lá fazendo suruba com as meninas até hoje. Daí apareceu a mulher dele desesperada no Brasil, foi lá na Polícia Federal, nunca conseguiram achar o homem. Essa seita só fazia isso, era só suruba e tomar dinheiro. Sem corpo, sem crime. Então, se uma porcaria de uma seita consegue fazer isso, imagina o que faria a KGB. Este é um dos livros mais importantes publicados na América. Além de ser uma obra-prima de literatura, é uma obra sui generis. Era um cara que era um agente da KGB nos Estados Unidos e rompeu, guardou um monte de documento e escreveu esse livro de memórias. Foi o que ele estava fazendo dentro da espionagem soviética e como a coisa funcionava e como ele conseguiu escapar disso aí, com risco de vida. Né? Esse sujeito se tornou, como é que se diz, inimigo público número um quando ele publicou isso, porque o principal acusado nos documentos dele era um sujeito que era alto funcionário do Departamento de Estado e era um cara, uma de família rica ali do circuito do que ele chama cinco principais universidades americanas, era um filhinho de papai, né? E o sujeito até o fim negou, e esse cara acabou sendo acusado, mas não de espionagem, foi acusado de perjuro, porque ele mentiu para a corte. Então, a acusação de espionagem mesmo não chegou a se consumar, mas o cara foi para a cadeia por perjúrio, de qualquer maneira. E esse é o autor disso, Whitaker Chambers, saiu vitorioso no fim das contas, né? Deixa eu ver o que mais tem. Ah, aqui o livro do Mihai Pacheco saiu em português, Desinformação, e o Mihai Pacheco. O que mais temos aqui? Obrigado por trazer aqui. Bom, este aqui é mais sobre assuntos recentes, Deception. Espiões, mentiras e como a Rússia engana o Ocidente. Isto é mais sobre a ação recente da KGB, não pega os tempos clássicos, né? Este eu não conheço, não li ainda. KGB's Poison Factory, a fábrica de veneno da KGB. Boris Volodarsky, eu não li ainda, não sei o que pensar. Esse aqui também não. Então, isso é o que nós temos aqui. Mas tem mais, não, tem uma parede inteira de negócio. Comunismo, metade sobre a KGB. Na semana que vem eu faço mais uma seleção. Por lá, obrigadão. Vamos ver o que mais aqui. Bom, eu acho que por hoje é só, porque tem algumas perguntas aqui que são muito complicadas, levaria horas para responder. Embora sejam boas perguntas. Professor, sobre desinformação, só um rápido lembrete, o senhor fez, tem três artigos do senhor que explicam o conceito, como funcionou. Ah, sim, tem três artigos meus sobre o conceito de desinformação. Eu não lembro os títulos, você lembra? O ABC da desinformação. O ABC da desinformação. O que é desinformação. O que é desinformação. E a desinformação da desinformação. E a desinformação da desinformação. Esses artigos já são meio antigos, mas eu acho que ainda vale. Bom. Paulo Eduardo Machado. Pelo professor, poderia indicar autores de literatura francesa para quem está começando a aprender o idioma? Olha, a literatura francesa é um oceano, gente. Ó. Olha isso aqui, está vendo essa fileira aqui? Isso aqui é só a Biblioteca de La Pléiade, que são clássicos franceses. Né? E isso aqui é o quê? É um décimo da Biblioteca de La Pléiade. Né? Eu posso dizer assim, quais são os meus escritores favoritos, mas isso não quer dizer grande coisa. Mas eu lhe recomendo que você comece por um livro que não é de autor francês, que é o Ernest Robert Curtius, que escreve-se Curtius, C-U-R-T-I-U-S. Ernest Robert Curtius, que é um historiador alemão. O livro chama-se A Civilização Francesa. Esse livro está publicado em inglês, mas eu acho que você deve começar o seu estudo por aí. Né? Mas, evidentemente, é uma série de nomes na literatura francesa que você não pode ignorar. Você não pode ignorar Balzac, você não pode ignorar Stendhal, né? Você não pode ignorar Georges Bernanos, François Mauriac, né? Eu acho que começa por esse, ou Flaubert, né? Começa lendo o Flaubert inteiro. Então é isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigado.